Legião da Saudade, o Príncipe Negro Retrô chegou! Isso é Juan Moraes. É, parece que de fato nosso relacionamento se acabou. Eu vi um post seu no Instagram e a legenda era: encontrei um novo amor. Tenho certeza que cê tá fazendo isso pra me cutucar. Essa sua meta, parabéns, você acabou de alcançar. Vai doer, mas vai passar. Não era pra ser, não era ela. Eu sei que vai passar, de novo vou amar. Vou encontrar a tampa da minha panela. Não era pra ser. De novo vou amar, vou encontrar a tampa da minha panela. Não era pra ser. Isso é Juan Moraes. É, parece que de fato nosso relacionamento se acabou. Post seu no Instagram e a legenda era: encontrei um novo amor. Tenho certeza que cê tá fazendo isso pra me cutucar. Se era essa sua meta, parabéns, você acabou de alcançar. Vai doer, de novo vou amar. Vou encontrar a tampa da minha panela. Não era pra ser.